Papagaio da asa amarela, corre e leva esse recado meu pra ela. Minha saudade, ansiedade, vai no grito estrangulado do meu canto. Papagaio, trombeteiro, meu amigo, ele é um bom carteiro. Diz pra ela que nas tábuas do peito nasceu versos da espera na lagoa. Coito das araras, quem passa por lá não para. No coito das araras, tudo está como sempre foi. O gado pasta no berra-boi. Tudo está como sempre foi. No coito das araras, é uma raça das almas. O Zé que canta. Sorrindo.